noite chegou e eu estou a clamar. Medo chegou e eu estou a chorar. Mas tua palavra diz que o choro pode uma noite durar e pela manhã alegria virá. Mas Senhor, a noite é longa e demora a passar, e os meus inimigos estão à sombra de mim. Porém, olho para o céu, de onde me virá o socorro? Então ouço a tua doce voz, a minha calma. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar. Pela manhã minha promessa, tua vida se cumprirá. Se cumprirá.